Fala galera, beleza? Está começando o episódio 41 do Codando TV. E hoje, na formação do Codando, tivemos uma baixa, sim, a Coca não conseguiu estar presente com a gente, mas o resto da formação está conosco. Danilo Hernandes está com a gente aí. A Renata Mombach também. E nessa na live de hoje, pessoal, já aproveita quem estiver vendo esse vídeo, compartilha o canal. Deixa o seu like para ajudar o Codando. Hoje é o penúltimo episódio do Codando TV, tá? Da primeira temporada, tá? Do Codando TV. E isso, hoje vamos falar como priorizar a sua demanda. E para isso trouxemos uma amiga minha, a Isa, Isadora Kretzer, para estar ajudando a gente aqui com algumas técnicas, com algumas opiniões também, que eu não sei a técnica nenhuma de produto, mas eu vou estar palpitando aqui, para a gente estar vendo como priorizar essa demanda aí. Mas, enquanto isso, Isa, se apresenta aí para o pessoal, fala como que é um pouquinho da Isa também, para o pessoal conhecer. Boa. Oi, gente, tudo bom? É para me apresentar lá do pessoal, profissional, qualquer coisa? Não precisa ganhar o Oscar, tá? Você pode ir com mais calma, mas pode ficar à vontade, tá? Ah, muito bom. Eu sou catarinense, moro em São Paulo fazem 4 anos, mas... Sou do sul do Brasil, hoje é bem frio, uma cidade que tem 19 mil habitantes, nem o Uber chegou lá ainda, então é super pequenininha. Mas acho que por eu vir de uma cidade pequena, eu sempre fui muito ligada com a natureza, assim, então eu amo a parte de natureza. Desde pequena eu faço acampamento com a minha família também, então eu adoro isso. No geral é aquela coisa de sempre, né? Gosto de estar em contato com as pessoas, jantar, beber com os amigos, gosto muito de beber vinho, cachaça, qualquer coisa. Eu amo viajar também. Eu tinha botado uma meta para mim, que eu queria chegar nos meus 30 anos conhecendo 30 países, eu tô com 28. Mas aí agora a pandemia, 2 anos de pandemia, deu uma dificultada aí. Mas eu gosto muito de conhecer novos lugares, não só outros países, mas tipo lugares novos por si só. E eu não consigo ficar muito tempo parada em um lugar só. Tipo, meus amigos brincam que eu tenho rodinha no pé. E foi assim que eu cheguei na área de tecnologia, porque eu morava em uma cidade super pequena, depois eu fui para Florianópolis fazer faculdade, depois eu fui para Espanha fazer intercâmbio, e da Espanha eu nunca mais voltei para Santa Catarina, que já engatei direto São Paulo, fazendo um semestre na SPM, e aí cheguei na UCI, e aí entrei na parte de mundo digital, etc. Então, aí a minha carreira ali começou, e eu sempre trabalhei em empresa de consultoria, nunca pensei que eu ia mudar disso, porque a área de consultoria é muito dinâmica. Mas até que tu entra no mundo de uma squad, que tu, além de tu fazer os projetos por si só, de ver os dados, ver o que funcionaria, etc., tu mesmo implementa. Então, foi paixão à primeira vista, assim. Vários perrengues, né? Todo mundo já passou por aquele, inclusive o Rodrigo já passou por esses perrengues. Eu falava, mas gente, é só um botão, como é que pode ser tão difícil? E o legal é que a Isa, como ela trabalhou comigo na Yuzi, antes de ela virar PO, ela testava pra gente também. Ela não era QA, mas ela entrava junto com o time pra estar validando, multidisciplinar, o caramba. E a Isa era bem, bem perfeccionista, né, nas coisas. Era bem legal. E assim... Fala? Eu gosto muito de testar, até hoje. Muito bom. E assim, Isa... Você já comentou, não sei se tu chegou a comentar, eu acho, mas tu é produteira, né? E a gente vai trazer essa parte de priorização de demanda. Mas antes, para quem tá vendo, o que é uma demanda, Isa? Assim, tu consegue resumir o que é uma demanda? Para dar um contexto? No mundo de produto digital, né? Porque demanda pode ser várias coisas. Mas no mundo de... Foi isso mesmo. No mundo de produto digital, eu entendo uma demanda como... tem uma dor do usuário, temos um problema que a gente quer resolver... E isso meio que se torna uma demanda, porque é um problema para resolver e pode ter N soluções para a gente chegar nesse problema, mas ele começa muito por uma dor do usuário, um problema que a gente quer resolver por si só. Então, eu resumiria como essa parte assim, que aí começa todas as partes de soluções, o que a gente vai falar sobre priorizações, etc. Mas eu resumiria como uma dor do usuário, um problema que a gente quer resolver. E vocês definiriam diferente? Como vocês definiriam? Não, acho que tá boa essa definição. Eu só ia falar que tem esse ponto, né, de você focar no problema e na solução, né, como produteiro. Mas tem um, vamos dizer assim, um lema ou um mote dos produteiros que é se apaixonar por problemas. Esse é um ponto, assim. Se você gosta de ver o problema, entender o problema, mensurar o problema, aí sim, você acha que você está a caminho aí da carreira de produto. Aí. Que é bom, né? O produto quer criar problema e deve resolve, né? Problema. Ah, soluções. Mas e a ideia é se apaixonar pelo problema e não pela solução, né? Mas várias vezes a gente comete o erro de se apaixonar pela solução e não. Aí é difícil tirar, mas tem quem tire. Eu, por exemplo, é problema, produto e hipótese. São as três paixões. Boa. Pra eu poder entrar de cabeça ali, sabe? Pra mim tem que ter esses três aí. Sim. E tu, Renata, o que você acha que é uma demanda aí? Bom, não, eu concordo 100%. Eu não sou necessariamente da área de produtos, mas eu até falei, quero entrar nessa live porque eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa. Como organizar um backlog, prioridade, criar demandas, né? Entender a demanda. E para mim a demanda é isso, é a dor, é o produto, né? O que a gente vai entregar. Então, vem para nós uma demanda, uma task, uma atividade, como a gente destrincha tudo isso, né? Então... E independente da frente, então pode ser produto squad, tecnologia com dev, mas eu com dados, eu tenho que também vários produtos de dados, né? Então como que eu crio uma, qual que é a dor do meu usuário, que é o meu stakeholder, e como que eu faço análise em cima disso. Mas, Rê, as demandas podem vir muito da área de analytics também. A gente já cansou de vir, cara, esse número não tá bom, o que, que a gente consegue chegar para melhorar esse número? E aí começa... Em vez de ser uma dor no usuário, é uma dor da empresa por si só, para a gente ver como que a gente consegue chegar mais. E aí que começa tudo, né? Que é uma parte legal do discovery, o que, que a gente vai fazer para melhorar aquele número ou para resolver um problema, a dor do usuário, etc. Então, isso é muito bom, porque a área de analytics está muito conectada com a área de produto totalmente, né? Porque a área de produto sem dados meio que não é nada, né? Exato. E vice-versa, né? Nos dois lados. Tipo, a gente... analisa, entende, tipo, putz, está tendo um problema aqui, põe no ar, testa, né? Então, e depois deu certo, não deu certo. Então, tipo, faz o ciclo inteiro, né? Eu ia complementar que ainda tem uma etapa anterior, né? Que aí fecha a trinca ali, né? Que é UX, né? Então, as pesquisas, né? Como a gente falou no último Codando, para quem quiser dar uma olhada no último Codando, penúltimo. A gente falou bastante sobre UX Research, né? Então, as pesquisas que fomentam justamente todos esses dados e todos esses números aí. Também sou entusiasta de UX, desculpe. Mas justíssimo. E assim, Isa, você comentou da dor do usuário, né? Como nasce uma demanda, né? Tem alguns tipos de talvez, nascimentos de uma demanda. Não sei se essa seria a palavra mais apropriada. Os produtores podem me corrigir à vontade. Mas antes que as pessoas me corrijam, quem estiver escutando aí também no podcast, vem para o YouTube, se inscreve no canal. Como eu falei, podcast também, o Codando está com todas as plataformas do podcast. Já chegou aqui no chat a Camila Nascimento, só dando um adendo aqui para a Isa. Isa maravilhosa, coraçãozinho. Então, quem estiver vendo, compartilha o canal para a gente fomentar mais aqui a live, que a gente vai trazer você aqui para o chat. E voltando na dor do usuário, Isa, que é uma... Quais são os nascimentos, né? O surgimento dessas demandas? É baseado na dor do usuário? Às vezes vem do cliente? Vem de um stakeholder que não deixa de ser um cliente? Qual que é o mais comum, pelo menos, que você tem visto? Depende muito do produto que você está trabalhando, né? Mas pode vir de todos esses. Pode vir de uma dor do usuário, que é o cliente final, né? Pode vir da área de negócios, que é essa parte de analytics, que os dados não estão bons, como que a gente consegue melhorar. E aí, geralmente, a maioria das empresas, a área de analytics é muito mais parte na originação, nas vendas, né? Que é essa parte, o quanto que a gente está engajando, está trazendo de clientes. Então, muito vem disso também. Mas muito vem da parte dos stakeholders também. Porque, querendo ou não, por exemplo, os times que trabalham diretamente ligado com o cliente estão escutando as dores do cliente dia a dia, o time do call center, as pessoas que... CS também, né? CS, CX. Então, as demandas vêm muito dos stakeholders ligados com os clientes dia a dia, mas a gente nunca pode ficar só com a visão deles do que eles entendem das dores do usuário. Por isso que é muito importante a parte até que o Danilo comentou, o quanto que o UX está por dentro, está inteirado com tudo isso junto com o produto para a gente fazer todas as pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas. Porque uma coisa é tu escutar uma que é uma dor. Mas como que tu sabe mesmo que é uma dor? E é assim que a gente se livra um pouco dos top-downs que vem da diretoria, né? Porque da diretoria, eles também são nossos stakeholders, também dizem, não, tem que desenvolver isso porque tem tal e tal dor. Tá, mas aonde que está o discovery que, de fato, isso é uma dor? E se a gente fizer essa solução que você já está propondo, a gente vai chegar na solução final e a gente vai chegar nesse resultado que quer chegar. Então, aí entra toda a parte do discovery que vem as demandas dessas diversas áreas, assim. Então, a área de produto é bombardeada por essas partes dessas demandas. E aí, sim, tu tem que se embasar em toda a parte de métricas, o discovery, quali, o quanti, a ajuda dos devs, do que seria viável, o que não seria, os designers ali ajudando muito nessa parte do discovery também. Então, o principal para mim hoje, eu vejo que vem mais dos stakeholders do que próprio do cliente final mesmo. Então, os stakeholders sendo as áreas que atendem os clientes e a diretoria da empresa, assim. Acho que é muito difícil um lugar que você trabalha hoje que a diretoria não entra e já chegando pedindo. E aí, a mágica do negócio é saber como tu consegue dizer não sem ser um não de fato, e sim engajar eles a achar os dados, etc. Tem que ser um não a médio prazo, a longo prazo. Eu só iria complementar ainda o que a Isadora falou, que mandou benzaço, é que nessa questão do stakeholder, para você poder convencer, convencer não, mas, enfim, demonstrar que há um outro caminho, com o time especialista aí que a Renata faz parte, que os produtores conseguem demonstrar, né, os dados e mostrar para os stakeholders que, pera, tem outros caminhos, sabe? Eu até ia perguntar como que é feito, tipo, porque a gente costuma ter um backlog, né? E daí aqui na área de dados, como a gente está sempre analisando, é muito difícil a gente fazer um backlog muito longo prazo. A gente sabe mais ou menos o que a gente quer estudar, a gente tem mais ou menos a dor, mas na rotina, no dia a dia, o que vai entrando, a gente vai mudando esse backlog. Na parte de produto, é assim? Ou já existe um backlog meio pré-definido para o semestre? Ou ele é mais curto prazo, sabe? A ideia seria, sim, tu ter um backlog de uma visão de onde você quer chegar em curto, médio e longo prazo, né? Para tu ter uma visão definida, para saber aonde tu está sendo guiado para chegar com esse produto. Mas, com certeza, ele não deveria ser um backlog fechado, Rê. Porque se tu tem um backlog fechado, é como se tu tivesse, beleza, é isso que eu vou fazer, então agora eu tô cega para qualquer nova dor, nova descoberta, um novo experimento que eu possa fazer e possa mudar o meu backlog ali, sabe? Então, tu tem que ter muito claro qual que é o goal, o objetivo, onde tu quer chegar e qual que é a expectativa dos stakeholders para o teu time. E aí, beleza, tu já traz a expectativa de quais são as ideias de funcionalidade, as métricas que tu vai medir, que tu vai agregar de valor para a empresa, mas ele nunca deveria ser fechado, escrito em pedra, que é aquilo. Porque senão toda a parte da riqueza do produto, de fazer o discovery, ver quais são os dados, ali do que eu falei, quantitativo, qualitativo, a parte de hipóteses e experimentos, que é até legal depois a gente entrar um pouco mais a fundo nessa parte de hipóteses e experimentos, que entra bem na parte de priorização. E aí, tu botou alguma coisa em produção, tu vem para medir os dados, foi de acordo com o que tu pegou, volta para o discovery. Se é um backlog fechado, tu perde toda essa parte do fluxo do discovery e do delivery, que não tem como tu fechar um backlog para tu não ver tudo que pode surgindo ou coisas que, de acordo com o que tu entrega, surgem outras coisas e insights que tu não teve antes de tu entregar tal funcionalidade, tal parte. Então, o backlog é totalmente vivo. Ele é uma ideia de, sim, priorizações e coisas que, naquele momento, você acha importante, mas em todo momento, geralmente trimestralmente e mensalmente, eles são revisados constantemente, sabe? E, claro, que a métrica deveria ser uma só. É fechado o que tu deveria medir. Mas aí, de acordo com isso, pode ser várias funcionalidades, várias demandas, várias coisas que podem vir e mexer nessa métrica, sabe? Então... Não pode fechar um backlog, não, pelo amor de Deus. Perfeito. Eu ia colocar só um adendo, só para quem está assistindo e não sabe, né, o que é um discovery, né? Só para a gente colocar um glossário aqui para o pessoal, que o discovery ele é a primeira fase do ciclo de um produto, né? Então, é uma parte bem decisiva e que ele também já testa, né, se o determinado produto ali ele vai ser bem aceito no mercado, se as soluções que ele propõe são eficazes. Então, é basicamente isso, só para trazer um pontinho aí. E aproveitando o que a Isa comentou, vou trazer uma pergunta aqui, eu acho que veio direto do Mahiro Academy, não sei se o pessoal vai entender, que é o Midoriya Sensei. Olha priorização... só. Hã? Otaku Online. Otaku Online. Também vejo Mahiro Academy, então não sei se é o caso. Mas enfim, a priorização do backlog está mais na mão do PO ou do Scrum Master? Visto que o Scrum Master está mais próximo da operação, teoricamente. E aí, Isa? Eu discordo um pouquinho que o Scrum Master deveria estar mais perto da operação, porque se o PO não está perto da operação, que deveria ser um dos seus principais stakeholders, alguma coisa errada está aí. Uhum. Mas acho que isso depende muito da estrutura. Hoje, a gente falar o by the book por si só, eu não gosto muito do by the book, então tudo que eu falar aqui deveria ser de acordo com qual que é a realidade da sua empresa naquele momento, sabe? Porque hoje tem empresas que chamam PO, PM da mesma função que hoje tem, um Scrum Master é a mesma coisa que um Agile Coach, então depende de como a sua empresa hoje vê o que, que é a definição de um PO e o que, que é a definição de um Scrum Master. Mas para mim, hoje, o backlog deveria com certeza estar muito mais na mão do PO, do PM, do que do Scrum Master, porque é a responsabilidade do PO tá nos três quadrantes que a gente sempre fala, né? Tecnologia, experiência do usuário e a parte de negócios. A gente sempre fala que o PO, o PM está ali nesse meio, vendo todas as partes de demanda e tentando encaixar todas essas áreas por si só. Não adianta o PO trabalhar sozinho, o PM trabalhar sozinho, se não tem a visão de todas essas áreas de, beleza, para negócio faz muito sentido desenvolver determinadas coisas. Vai ser factível, não vai? Então, para mim, totalmente deveria estar muito mais na mão do PO. Muito bom. Eu complementar, posso? Deve? Não, eu realmente vejo completamente o PO ali no caso, a priorização do backlog. Eu acho que a manutenção do backlog, por vezes, o Scrum Master ele pode auxiliar, mas eu acho que na priorização, não, porque vai estar sempre linkado a vamos dizer assim, a visão estratégica, né? Então, se for um PM analisando ali a priorização, ele já tem essas demandas declaradas, já tem o que vai acontecer no quarter, né, por assim dizer, né? Ele já tem o foco. E o Scrum Master ele está muito mais voltado a processos, né? Então ele precisa azeitar esses processos para que isso ocorra bem, né? Que o time consiga, né, andar com esse backlog e não ele propriamente mexer no backlog. Sim. E pode falar, Renata. Perdão. Não, eu queria puxar uma pergunta que está aqui e meio que fazer uma pergunta em cima, que eu acho que tem tudo a ver com tudo que a gente está falando. Que o Gustavo Santoro pergunta. Eita, aqui. Como lidar com top-down? E uma coisa que eu sinto muita dificuldade, por isso que eu perguntei até da questão do backlog fechado e tudo mais, é porque tipo, a gente sabe para onde a gente quer chegar, né? Qual que é o produto que a gente quer entregar. Como que a gente quebra essas demandas, né? Então, quebra as tasks. Então, eu tenho lá eu quero entregar essa feature. Como que eu quebro isso em cada sprint, direciono para as pessoas e ainda ter que lidar com um top-down que talvez, tipo, a gente ia entregar na sprint 1 e entrou um top-down quebrando tudo, a gente não conseguiu bloquear e acabou passando tudo para frente. Como que a gente revisa todo esse backlog, quebra essas tasks, sabe? Como que é a rotina, assim? Vale ressaltar também o que é top-down aí pro pessoal. Boa, boa. Quer entrar, Fer? Isa? Claro, top-down é quando vem de pessoas acima de ti, geralmente a diretoria, VPs, até CEO, e eles falam para ti o que tu precisa fazer. Vai, agora eu quero que tu priorize em nenhuma dor, tá? Eles já trazem a solução pronta, descrita, que você tem que desenvolver determinada funcionalidade, e é isso aqui que você tem que fazer. Geralmente o top-down é assim, vem uma demanda super pronta, tipo, tem alguém acima tchau. De ti. E quando tchau, vem... autonomia. E quando vem com força, né? Porque nunca vem top vem com tudo, assim. Exato. Cara, o que eu vejo... Mas, ô Fê, a tua pergunta é mais de como lidar com o top-down para ele não acontecer ou, tipo, ele já aconteceu. Como que a gente lida com a sprint, as coisas que estavam programadas, para visto que a gente vai ter que colocar o top-down? Ambos? Eu acho que ambos. Na dúvida, vai os dois, Isa. Boa. Na parte de como lidar com o top-down, tu tem um ótimo relacionamento com os teus business owners, que são, tipo, a diretoria que tu tá ali, etc. Tu tá muito próximo deles sempre. Eles são um dos teus principais stakeholders, que se tu quer que tudo funcione bem como produto, tem que estar perto deles. A realidade é que nem sempre isso é possível, né? Mas, para mim, é o quanto a tua empresa tá comprada com o objetivo que tu tem, qual que é por exemplo, assim, hoje o objetivo... Eu até falo, na minha apresentação eu falei tanto de mim por si só, e não falei, hoje eu sou PM na Creditas, e hoje o que que acontece? Na Creditas tem muito setado qual que é o objetivo de cada squad, onde que a gente quer chegar. Então, isso ajuda muito a gente ter um objetivo muito setado de onde a gente quer chegar, porque vem qualquer top-down de alguma coisa. Gente, o meu objetivo é esse daqui, não está se encaixando com essa parte do que a gente tem que chegar. Por que a gente deveria encaixar isso dentro do nosso backlog por si só? Então, isso é uma das partes muito fácil de se falar. E aí, eles vão trazer algumas razões que pode fazer sentido ou não. E, geralmente, as ideias da diretoria e do CEO, o C-Level por si só, não são totais ruins. Às vezes, só precisa ser refinada de beleza. É uma ideia boa, o quanto que a gente consegue validar se, de fato, com o usuário, isso vai funcionar. E fazer um experimento ali de uma semana antes de começar a parte do top-down, da demanda do top-down por si só. Ou já ter dados, então, o time do Analytics, daí, beleza, se essa demanda tem, quais são os dados que a gente tem que comprovam que isso realmente vai funcionar, sabe? A gente já não tem dados? Você tem dados para me trazer? Aonde que você está embasando que essa funcionalidade vai me trazer isso? E é assim, gente. É ter, por exemplo, beleza, a diretoria, jogar essas perguntas para eles mesmos. Eu super jogo. No entanto que, não faz muito tempo, veio o VP falando, cara, a COO não gostou de determinada experiência que temos aqui. Aí eu falei, mas baseado em que ela não gostou? Por acaso ela é o cliente final, o RH da empresa que trabalha ali? Qual que é os insights que ela tem que a experiência não tá boa? E é debater com eles por ali. E aí, por uma ideia que seria um super top-down para eu mudar toda uma funcionalidade, veio insights muito legais para eu chegar num discovery, já mudar pequenas coisinhas, etc. Então, isso a gente consegue desdobrar bastante os top-downs, de perguntar, voltar as perguntas para eles e mostrar qual que é os nossos objetivos que a gente tem que chegar, que foram definidos com eles mesmos os nossos objetivos, sabe? Então, hoje, eu sigo muito essas duas partes das estratégias, sabe? A parte de dados e o embasamento, como também a parte de... O meu objetivo hoje está nessa parte. Aí, a maioria dos top-downs a gente consegue sair dessa parte. Colocando um pouco de lenha nessa fogueira aí, Isadora. Então, no caso da Creditas, quando chega um top-down, existe aí esse escudo, né? Onde você tem o seu departamento, você consegue falar, não é aqui. Mas, nesse caso, você apenas desvia ou realmente faz o levantamento dessas questões aí que você falou? Eu nunca falo, não é aqui. Eu falo, eu volto a pergunta do tipo, mas cadê o embasamento que de fato isso vai melhorar a vida? Porque geralmente quando eles vêm para mim já é da área que eu cuido, então não pode dizer, não, essa área aqui, ó, da outra pessoa. Só levanta o escudinho, né? Aqui não. Levanta o escudinho de cadê o embasamento, onde tá esses dados, né? Quanto a isso, tipo, aonde tirou esses insights. E às vezes eles têm insights, porque o legal da diretoria também, pelo menos nas duas empresas que eu trabalhei, é que eles também falam, trabalhei em produto que foi a Use e a Creditas, eles falam direto com o cliente também, então eles têm um embasamento muito legal nessa parte. Então, aí o que eu faço? Eu ajudo eles a trazerem os dados também e faço na próxima semana, quais os dados que eu levantei de acordo com a demanda que você trouxe para a gente, se faz sentido ou não a gente seguir por isso. Para vocês terem uma noção, na minha primeira semana de empresa, o vice-presidente disse o que eu tinha que fazer. Eu falei, gente... Não, cadê os dados para isso? Eu cheguei agora, não faz sentido nenhum. O produto não funciona desse jeito. Só que tem demandas que, cara, tem que vir sim ou sim. Não é que a gente sempre consegue recusar os top-downs. Tem contrato, às vezes tem contrato. Tem contrato, mudou a estratégia, as coisas mudam. E aí, entrando no que a Rede disse, cara, como que a gente faz se a gente estava no meio de uma parada e tem isso dali? Entender o porquê disso daqui muito bem, então tu tem que estar muito comprado do porquê, qual que é a ideia, porque você que vai ter que vender para o seu time, os seus desenvolvedores. E se tu não vender bem, os teus desenvolvedores não vão estar comprados para, tipo, beleza, faz sentido o quanto que a gente consegue fazer isso da maneira mais fácil possível para a gente chegar nesse top-down que a gente recebeu, mas que é um top-down que faça sentido para nós como organização, nós como squads. E beleza, faz sentido a gente dar uma pausa aqui no que a gente está fazendo e seguir para essa demanda que não estava no nosso roadmap, no nosso backlog, enfim. E aí a gente conseguir seguir. Ou o quanto que a gente consegue, às vezes, paralelizar de seguindo na iniciativa que a gente tinha e alocar alguns recursos, alguns desenvolvedores dentro desse top-down. Muitas vezes não dá e nem é bom, às vezes, paralelizar se for algo que todos os desenvolvedores conseguem passar juntos. Mas aí é tu conseguir entender e vender o valor desse top-down, e aí priorizar de volta e deixar muito claro isso para a diretoria, que aquilo que você tinha se proposto de entregar, que já estava acordado com eles, vai ficar para depois, porque vocês estão priorizando outras coisas. Porque quando a gente não deixa isso muito claro, o jogo volta contra a gente. A gente priorizou algo que eles pediram e no final do quarto eles vão cobrar a gente do que a gente tinha proposto e não do que eles pediram. Então, quando a gente consegue deixar isso muito claro para todo mundo estar ciente das mudanças de prioridades e o porquê que a gente fez das coisas, sabe? Já pegando um gancho... Já pegando um gancho nessa parte da cobrança, né, dos stakeholders e etc. Vamos dizer assim, que eu acho que o principal é você configurar, né, e declarar as métricas, né, que você vai, enfim, demonstrar depois esses avanços, né. Então, as métricas de produto, elas são, de fato, vamos dizer assim, assunto polêmico, né, assunto importantíssimo ali, e que eles se baseiam bastante nesses dados, né? Você poderia falar um pouco para a gente disso, Isadora? Mas eu não entendi qual que de fato seria a sua pergunta aí, Dan. O que são, basicamente, métricas de produto, né? E como que a gente poderia mostrar para o pessoal, falar para o pessoal algumas, e assim dizer. Não as métricas exemplo. De negócio que todo mundo já está super... Exato. Ciente, né? Isso é muito legal de falar mesmo, porque, por exemplo, assim... Às vezes as pessoas querem ter as métricas da Squad, etc., como a originação, o ticket médio, qual que é o churn, o cancelamento dos usuários. E isso não é uma métrica de produto. Isso é as métricas de negócio que a empresa tem que seguir. E, claro, nós como produteiros temos que ficar de olho nessas métricas, que a gente só existe aqui como Squad porque a empresa vive da luz. No marketing. Então, mas você não é representante de negócio? Não seria métricas de produto também? Como assim? Por exemplo, você falou que essas métricas não são de produtos, é de negócio. Mas quem cuida de negócio é o produto. Se alguém tem algum pode. Nome nessas métricas para de ver, é o produto, no meu ponto de vista. Pode estar atrelado ou não. Sim, a gente sempre olha, Rô. Tipo assim, não tem um produteiro que não olhe essas métricas principais das empresas. Assim, de quanto a gente está vendendo, qual que é, sei lá... Funil, assim, a gente sempre tem que estar olhando quem trabalha em squads de aquisição, etc. A gente chama de métricas de negócios porque não é, de fato, só o que o produto envolve. Pode ter muitas outras coisas que, além do produto, mexem nessa métrica. Por exemplo, o marketing bem feito, etc. Então, todos isso mexe muito nessas métricas de negócio como um todo. Já a parte de métricas de produto... por exemplo, a parte a que eu mais gosto e é muito, muito bom de sempre ser medida e todo mundo sempre deveria ver, é a parte de usuários ativos, que a gente fala de monthly active users ou weekly active users, né? Então, essa parte de quantos usuários estão ativos no seu produto, o que, que eles estão usando do seu produto. E aí vem muito a parte de... que eu amo muito analytics e Hotjar, né? Porque os analytics é... toda a parte de onde foi os cliques dentro do seu produto, como que eles conseguiram chegar... Oh, a Renata ficou feliz, a Renata deu um sorriso. A Renata, caraca, Analytics, no funil do... mas é porque hoje, gente, o Analytics é uma surpresa tão boa, porque além de tu ver todas... tu conseguir ver métricas de erro, que tu consegue ver ali a quantidade de coisas, as pessoas que clicaram nos seus produtos, a quantidade de usuários que fizeram isso, a quantidade de vezes que eles fizeram isso... para quantas vezes tu conseguir ver. Cara, realmente está tendo o funcionamento que eu gostaria, essa parte? E as partes de mapa de calor que o Hotjar tem, gravações da tela do que o usuário está fazendo, realmente eles estão indo mais para a parte da onde eu queria que eles chegassem nessa parte do meu produto? Eles estão Vou dar um exemplo. Eles estão passando o meu tutorial, que eu queria que ele visse o tutorial. Eles estão dando skip na parte onde eu estou dando uma explicação. Quanto tempo que eles estão ficando na minha tela? Eles estão lendo mais do que duas linhas minhas do que eu coloquei de explicação? O meu produto está sendo intuitivo? Então, se a gente não usa essas métricas como embasamento para a gente tomar a decisão se o nosso produto está sendo bom e está sendo bem utilizado da maneira como a gente esperava, não tem como fazer. E tu, Dan, qual foi as métricas que tu mais olhava na parte de produto? Também tinha o NPS, né? A gente colocava logo após a venda, né? Tinha já ali um NPS. Usuário... parte da jornada, né? De tempos em tempos medir de volta o NPS, né? Isso. E também essa parte do usuário ativo, ela tinha uma complicação que era número de downloads do aplicativo, né? Era outro ponto ali que também você batia, né? Usuário ativo com o número de downloads ali. Porque tem alguns produtos que são sazonais, né? Que o usuário ele só baixa o seu aplicativo quando ele vai utilizar. E aí depois ele desinstala. Então isso bagunça bastante assim, as métricas, tem que ficar de olho nisso. Tem bugs também, que podem ser métricas de produto. Tem ROI, que é o retorno sobre investimento, que também é outro ponto aí, que até tem uma pergunta voltada para o financeiro aí, que é da Camila Nascimento. É, a gente vai chegar lá. Eu vou ficar perguntando. Então, mas... Não, mas se eu falar dela agora, puxa. Tá aqui, ó. Pode falar, Danilo. A Camila Nascimento lançou aqui. O impacto financeiro sempre é o indicador mais relevante na hora da priorização de uma demanda? Na minha opinião, não. A Ká trabalha comigo, não acredita, gente. Ó, cuidado, hein, Isa. Depende da escolha. Quê? O que você fala agora pode dizer contra você depois, hein? Pode, mas, por exemplo, na squad que eu estava antes da que eu tô, sim, com certeza era um indicador de impacto financeiro, porque a minha parte era da parte de cobrança, recorrência dos clientes para nos pagar. Então, com certeza, era um indicador financeiro de quanto a gente tinha essa parte. Mas tem squads específicas na parte do funil do produto, da jornada do produto, que, por exemplo, o objetivo de uma squad seria muito mais a experiência do usuário, que seria um pouco do que o Dan falou, que seria, por exemplo, o NPS, que é a satisfação dele com o produto com o produto que ele está contratando, sabe? Então, para às vezes algumas squads que são voltados para isso, e não a parte de aquisição ou a parte de cobrança, e sim a parte de engajamento do usuário, etc., não seria um indicador financeiro que a gente poderia usar como a parte mais prioritária, porque não seria ele sozinho que mexe o ponteiro só da parte financeira. E aí a gente teria que olhar para outras partes de indicadores. Mas, cara, quase sempre, sim, é a parte financeira para uma empresa. Sim. O que você comentou agora, Isa, o Kayan Malantruco... Tomara que tenha acertado seu nome. Ele já comentou aqui anteriormente, né? Comentando até que de backlog para duas ou três sprints é mais do que o suficiente em refinamento semanal por parte do time. Ele chegou a comentar isso em algum momento, naquela época a gente estava falando de backlog, e agora ele endossou o que você comentou, Isa, da parte de usuário final. De aí, entregar tá, valor, né? Aí, tamo junto. É, então. E só pessoal, deixando claro que valor não é financeiro, né? Nem sempre. Sim. Só para deixar bem claro, só. Boa, perfeito, Dan. E assim, pessoal, vai deixando os seus comentários no chat, participa aí com a gente que a gente vai trazer você para a live. E um ponto que eu queria pegar... Calma, não, eu tenho uma pergunta para fazer antes. Pergunta? Fala aí, ela é só. Porque eu e o Dan falamos muito de métricas que a gente olhava bastante. O Dan comentou muito a parte de NPS, ROI, que são coisas que a gente olha muito também. Eu queria ver da visão da rede a parte de analítica. É isso que ia passar. Perfeito. Ah, era isso que ia passar, a gente tá alinhado, a gente combinou. A sintonia aqui já tá. Porque hoje o Analytics é muito importante, os insights que essa área traz pra gente, né? E aí eu queria muito ver de ti, Rê, o que, que vocês, como área de Analytics mesmo, o que, que vocês mais olham no dia a dia e veem, e é tipo super importante, e às vezes reportam, tanto nas reuniões, quanto às vezes na sincronia do dia a dia com o produto também, sabe? Sim, nossa, muito legal. Enquanto você estava falando, eu só estava pensando que eu acho que o maior desafio meu hoje é essa métrica de negócio e experiência. Porque nem sempre, de fato, elas estão atreladas, né? Às vezes a receita, o financeiro vai vir no futuro, né? Tipo, a gente está fazendo uma coisa agora para engajar o cliente, para ele se sentir confortável, para quando ele tiver dinheiro, ele lembrar da gente querer nos comprar com a nossa empresa. Então, tem muito essa questão de longo prazo, né? Que a gente fala muito desse LTV. Qual que é o valor de vida desse cliente ao longo do tempo? E quando que ele começa a se pagar, né? Então, te gasta o dinheiro para trazer ele fica com a gente, engaja, depois ele começa a converter, né? Sai do ponto de equilíbrio. Então, hoje eu trabalho muito próximo de tecnologia, então as métricas que eu mais olho estão relacionadas a engajamento, então acessos, frequência de acessos, então tudo isso mais relacionado ao engajamento. Então, quantas vezes, todo mundo que eu tenho na base, quantos acessam, dos que acessam, qual que é a frequência de acessos dele. Só que daí a gente começa a entender, tá, beleza, mas o que que me adianta eu ter todo mundo da base acessando? Quantos trazem dinheiro? Daí a gente começa a fazer drill down nas informações. Então a gente tem muito essa informação macro de todo mundo que eu tenho na base, quantos acessam, dos que acessam, como que é a qualidade desses acessos, né? Então tem cliente que acessa só para acessar, tem cliente que acessa para investir, qual que é a frequência de acessos por investimento. Então são algumas coisas que a gente começa a acompanhar. E daí sim, entra feature nova, a gente acompanha tudo que vocês falaram. Então, de todo mundo que entra no app, quantos clicam na feature no produto, dos que clicam no produto, se é um produto de conversão, quanto converte. Então a gente está botando um produto, um banner que é um produto na home. Quanto que está gerando mais de resultado do que o banner que ficava no rodapé, subindo o header, estava no rodapé. Então, a gente acompanha muito o que sai e daí faz uma visão mais drill down mesmo, aquele clique naquele botão, aquela informação se está funcionando. E mais macro é, tipo, essa é minha experiência, esse é meu engajamento, está sendo sustentável para a empresa? Está gerando grana para a empresa? Está fazendo sentido o que a gente está investindo, o que a gente está gastando, sabe? Então, são essas duas visões que a gente compete bastante. Investiga, né? Legal, legal. Investiga bastante. E assim, Isa, eu queria entrar um pouco mais na parte técnica, que você até comentou, que tinha separado alguns exemplos, referente ao que você comentou no começo da live. Você falou de hipótese e experimento, né? Você falou que queria falar um pouco. Boa. Cara, para mim, essa parte, no momento que a gente está priorizando algo, é assim, a cereja do bolo. Porque se a gente fala sobre priorizações e a gente não vai fazer, não tem nenhuma hipótese do que se a gente vai chegar de resultado com isso e não vai experimentar antes de gastar os esforços e dinheiro da empresa, de fato, codando aquilo por muito tempo, porque geralmente uma funcionalidade não. Tu vai ter uma sprints que vai entregando funcionalidades, mas até chegar no tudo que tu quer vai demorar muito tempo com isso. Então, o que eu gosto muito é essa parte de experimentos, é essa parte de para o usuário parecer que está tudo automático e por trás dos panos é a gente num formulário enviando coisas por trás, testando as coisas, gente. Eu vou trazer um exemplo de que a gente pegou. Da Yuzi, que era a empresa que eu trabalhava antes, junto com o Rodrigo, e a gente tinha assim algo que a gente tinha que mexer num ponteiro de. A gente trabalhava numa empresa na Squad que era de programas de recompensa, e a gente eu via todas as semanas as dores do usuário, lia todas as chamadas que tinham, e tinha uma que era sempre que eles falavam pra gente. Ah, e o que que eu. A Yuzi trabalha com seguros, tá? O que que eu ganho se eu indicar alguém aqui? E aí, o meu amigo quer ir? Eu posso indicar? Eu tenho alguma coisa? E a gente não tinha nada, assim. No passado, assim, quando a Yuzi lançou, tinha a parte de indicação, mas não tinha dado nada certo e todo mundo desandou. Aí foi ali passando o tempo, 1, 2 anos, cara, e as perguntas continuavam quanto a isso. E aí eu chegava para a diretoria falando, cara. Me dá incentivo que a gente possa testar isso. Eu quero ter um tempo para a gente poder testar. Não, Isa, já foi testado no passado, não dá certo e não sei o quê. Então, aí o que que eu fiz? Peguei o time financeiro, da Creditas, e a gente fez um benchmark com outras empresas, tanto concorrentes quanto não, do quanto que elas ganhavam com programas de recompensa. Aí tinha, por exemplo, assim, empresas que ganhavam no faturamento de 2 a 7% só vindos do programa de recompensa, que seria mais tudo isso. E aí, assim, eu estava muito comprado com a ideia, tinha muitos usuários querendo isso. E aí a gente chegou para a Squad, cara, o que, que a gente vai fazer? Que a gente só tenha só 5 dias para botar alguma coisa dentro do nosso aplicativo, muito rápido, e por trás dos panos vai ser eu, o cara de Analytics, que era o business analyst da Squad, e o time financeiro que vai ajudar a gente. É tipo, rodando, né? Pagar e não sei o quê, e tal, tal, tal. Na tela do usuário, assim, era algo que, tipo, ele achava que estava fazendo o mundo, porque ele tinha um link próprio, e se eu indicasse o Rodrigo para o link, ele ia lá, comprava, parecia que foi indicado pela Isadora, ele ia ganhar desconto, tinha esses descontos. Algo que, tipo, no passado, eles já tinham feito, a gente só recuperou aquele código e fez um lançamento diferente do que tinha sido no passado e tal. Cara, para ter uma noção, a gente tinha 2 a 3 semanas para comprovar que a hipótese estava certa e para poder dar um incentivo na próxima sprint para eles poderem começar a codar e tal. Cara, em 1 semana a gente bateu a meta do que era o esperado do negócio e, assim, a gente se matando de fazer os pagamentos, fazer as coisas. Chegou na 3ª semana, a gente tinha passado dos 7% de faturamento que a gente teria por recompensa. E aí, o que aconteceu? A gente não tinha braço para automatizar, etc. E a diretoria pensou, não, o produto está ótimo, não precisa fazer nada. Está tudo automático ali. Está tudo ótimo, só toma 20 horas da semana do PM ali, tranquilo. Ele está super funcionando, não sei o quê. Meu, e aí foi algo que, por exemplo, assim, beleza, até a gente conseguir mostrar que não estava funcionando, eu vou parar de fazer, não vai mais ter o pagamento e tal. E aí a gente foi implementando curtos espaços de tempo nesses produtos. E, no entanto, que a gente chegou a ter meses que 25% do faturamento da empresa vinha do programa de recompensa. Então, era algo que, por exemplo, a minha hipótese poderia dar super errada. Mas o que, que a gente fez? Despendeu menos do que 1 semana, foi, tipo, de desenvolvimento, né? Tipo, foi ali 3 dias do que a gente ia fazer na parte de produto, o que ia dar certo. Aí os desenvolvedores investigando se dava de recuperar o código e 2 dias eles só colocando o código do passado no ar funcionando. Então, o quanto experimentos fazem sentido para a gente não despender um tempo? Porque eu não tinha certeza se de fato ia funcionar. Eu tinha muitos usuários pedindo isso. Eu tinha no passado que não deu certo, então era um prós e um contra. E eu tinha também os benchmarks de empresas que deram muito certo de 2 a 7%. Mas se fosse 2%, será que valeria a pena o esforço para ter 2% do faturamento vindo dele? Então, hoje, é algo que é muito engraçado, porque hoje, na Creditas, a gente tem uma pegada muito de fazer experimentos, né? E, às vezes, eu fico... Até estava falando com o Daniel. Growth, growth. Growth. Que susto. E eu e o Dan, antes de entrar na live, a gente estava até falando que, às vezes... Os meus experimentos, eu fico tão comprada na ideia do experimento, o que, que ele vai resolver, que quando ele dá errado, eu falo, não, gente, deu errado por uma outra coisa, vamos fazer um outro experimento. Pedindo desculpa, né? Pra gente ver se não vai dar certo. E aí, nesse caso que a gente não acredita nas ideias, a gente perde muito tempo, porque aí eu perdi mais 2 semanas fazendo outros experimentos, que comprovou de fato que não deu certo, sabe? Então... O quanto tu consegue, tu como produto mesmo, só com a parte de dados, analytics, sem envolver todos os desenvolvedores por si só, comprovar que as suas coisas fazem sentido. Tipo, não pedir aval para a direita. É a ideia de, tipo assim, ah, vou pedir desculpa do que pedir permissão, né? Mas, tipo, de experimentar. Claro, tu não vai pegar os desenvolvedores por 2 semanas em uma sprint e ficar fazendo o teu experimento quanto a isso. Então, esse é uma parte de... Exemplos de hipótese de experimento que, cara, eu levo para tudo. Assim, foi uma hipótese, um experimento que deu muito certo, mas eu acho que eu já perdi a conta de quantos deram errado, que eu teria, tipo, dado um tiro no pé que se eu tivesse botado para os desenvolvedores codarem quanto a isso, né? Mas é uma ótima experiência, né? Saber o que já não vai, né? Sei lá, eu vejo sempre ruim. É ótimo, né? E o Caian. Malantruco. Caian, ele comentou aqui que, referente a isso, né? É complicado isso, né, Isa? A gente tem os dados na mão, tá falando direto com o cliente, tudo praticamente validado e as cabeças não aprovam. Aí nossa, complementou... isso é muito triste, Caio. Muito! Não é possível. Ele até complementou que depois que entra o dinheiro, né, acredito pelo caso de sucesso, todo mundo aplaude, né? Por isso que tem que ter um de mão dada ali com um cientista de dados ali, ó. Sim. Mas, gente, comprovar. Isso que eu achei muito legal é porque, por exemplo, no passado, 2 anos atrás, quando eles tentaram fazer um Member Get Member de indicação, eles não tinham sido um fracasso total, assim. Porque eles tinham, em vez de fazer um depósito para o dinheiro que era de graça, eles mandavam um cartão, o cartão aqueles vale compras, sabe? Que o cartão vale compras era mais caro do que o dinheiro que a gente recebia da indicação. Então, tipo, jeitos de forma como tu experimenta ou faz as coisas faz toda a diferença, sabe? Então... Sim, complementando, eu ia colocar essa questão. Esse modelo de aquisição, ele acaba sendo... enfim, você pode ter os lineares e os de loop, né? Esse do member get member, ele acaba sendo um viral, ele acaba sendo um loop. Então, se você conseguir dar só uma força de tração inicial, ele vai sozinho. Né, depois ele, o member get member, ele vai tipo, sozinho ali no viral, no boca a boca. Então é só ter essa visão aí, né, saber o que é o linear e o quanto ele pode fomentar esses loops para eles funcionarem automáticos. E uma coisa legal que a Isa comentou é muito a questão do experimento e do aprendizado, né? Então deixa seu like. É tradição. Então, tipo, porque é uma coisa que a gente se pega muito aqui, porque com a análise é igual, né? Tipo, não, vamos fazer essa análise porque com certeza a gente já sabe o resultado e a gente quer só provar uma hipótese que a gente já acredita, chega na hora, tipo, não dá certo, né? E daí eu tava até falando com isso na empresa, que é tipo, poxa, eu faço um monte de coisa, mas não bato tal da meta, que droga, né? Tipo, o que que tá funcionando aqui, por que que tá dando de errado? Só que mudar o mindset, né? Tipo, tá, não bati a meta ainda, mas olha tudo que eu já aprendi, né? Então, tipo, que nem nesse caso, deu certo um, mas quantos outros não deram certo? E tu aprendeu, e aprendemos, que beleza, vamos para cá. Então, eu acho isso muito legal do produto e desse mindset de MVP, né? De botar o mínimo necessário lá, que vai gerar valor pro cliente. Funcionou, não funcionou, vamos embora e não ficar, tipo... se apegando e tentando chegar no resultado final lá na frente, né? Passinhos de cada vez. Assim. Sim, então, Isa, mas como que faz isso? Assim, é o que a Renata falou, né? Fazer o mínimo esforço. Tem algum framework, que framework você pode trazer pra gente, até indo mais técnico mesmo, de como que a gente consegue minimizar um esforço nisso, como que a gente consegue, enfim, fazer tudo o que vocês falaram aí na parte de produto? Pode-se dizer até na questão de experimentos, né? Você tem vários experimentos, qual deles que vai primeiro, né? Qual deles que vai ser feito primeiro, né? Boa. Eu gosto muito de 3, mas um em particular, assim, eu acho que é o queridinho de todos os produteiros, que é o impacto versus esforço, é o custo Sim. versus a importância. Então, esse... Eu vou falar os 3, depois eu entro em cada um. Então, esse, o do Moscow, que é que falam de must have, good have, etc. E o Kano, que o Kano eu já usei uma vez, e é muito bom também. Mas vamos para o primeiro, a parte do impacto e esforço. Cara, se tu sabe qual que é o impacto, geralmente essa é a parte que o próprio manager, o product owner e o designer que entram muito nessa parte do impacto. Então, qual que é o impacto que a gente vai gerar, o valor que a gente vai trazer, o quanto que a gente vai aportar de valor para o usuário. Aí, se é baixo, médio ou alto, o impacto. E o esforço está aqui na parte dos desenvolvedores. Quanto tempo... demoraria para a gente ter isso em produção? Quantas pessoas trabalhando nisso e quanto tempo demoraria para fazer isso? Porque, assim, ó, pode ser uma coisa que a gente tem certeza que vai dar muito certo. Assim, o impacto é o mais alto que a gente possa ter. Cara, se for demorar 3 meses, tem certeza que vários outros esforços pequenos não vão trazer o mesmo impacto do que uma funcionalidade que talvez... a soma das outras funcionalidades de outras coisas não vai trazer o mesmo impacto e aportaria valor em muito mais funcionalidades ou muitos mais usuários utilizando outras partes? Isso aí, ó, o impacto e esforço. Então, essa parte não... é a melhor. No entanto, que a gente fala, tipo, se tem um custo muito alto de desenvolvimento e o impacto, a importância para os usuários isso abaixo, é tipo algo luxuoso. Por que que a gente vai ter que fazer? Aí tem que ver o que é estratégico, o que é essencial, né? Porque o essencial e o estratégico é quando o impacto ele é muito alto, e aí estratégico, o custo é alto, e a gente tem que entender se realmente isso vai ser estratégico para a gente, porque faz aí todo sentido a gente ter o custo alto, porque ele é muito estratégico para a empresa. E o essencial é aquele, o custo é super baixo, o custo é baixo, ou mediano ali, mas o custo é baixo, e a importância é muito alta, né? O impacto para o usuário. Então, acho que essa é a matriz que eu mais utilizo. Pode falar, Dan. Não, eu ia falar também que tem essas de Rice, Gucci, né? Que o pessoal também utiliza bastante. É, mas, sem dúvida, o impacto e esforço é o mais claro. Tem até um sequenciador de tarefas do Caroli, né, no Lean Inception, que também trata com esse gráfico, né? Então é bem, bem interessante. O que eu acho muito legal e que eu comecei a implementar não faz muito tempo é entre uma sprint e outra. Sabe quando tem um dev esperando aprovar uma PR dele, ter aprovação e não sei o quê? Ou, tipo, já terminou a tarefa, tem que ver se alguém está ajudando e tal. Eu implementei, tipo, ideias onde o impacto de produto ele é médio e alto, e aí eu boto os motivos do que impactou médio e alto, e esses os desenvolvedores que estiverem começando a ficar livre no meio da sprint para o final pegam para fazer um discovery técnico de qual que seria o esforço para a gente implementar isso, e a gente consegue ver o que são quick wins. Nessa ideia de começar a fazer isso, de ter tão dinâmico isso no dia a dia das squads mesmo, a gente implementou, acho que mais de 10 funcionalidades no meio de duas sprints, no caso de um mês, né? Que a gente nem tinha planejado de implementar, era só porque o custo era tão baixo e nunca dava tempo, tipo, era sempre outras coisas que o custo era mais alto e demorava mais para entregar. E que, cara, a gente está gerando valor em vários pedacinhos que às vezes a gente não tinha para o usuário, e a gente está conseguindo fazer só às vezes nesses gaps de tempo, sabe? Isso é muito legal. E eu nunca tinha feito isso. Foi algo, não sei, deu a louca ali. Eu estava escutando um podcast e aí falaram que faziam isso. Então, isso serve de dica, está sendo muito legal. Eu estou implementando, acho que é o segundo mês, isso. Outra ali, tá acabando o nosso tempo, né? Eu vou falar não, pode Isa, cara, pode com calma, relaxa. A gente pode estender um pouquinho também, vai com calma. Boa. Mas essa outra parte de... Esqueci o nome disso, gente. Priorização? Não, mas como é que é o nome disso? Os frameworks. Outro framework ali que é o Moscow, né? O que é must have, should have, could have e won't have. Tipo, must have é aquelas funcionalidades vitais para o teu produto funcionar. Assim, cara, sem ela, a principal entrega, a essência do teu produto não vai. O que realmente precisa ali? Sei lá, um exemplo, os usuários precisam de um fluxo de cadastro rápido e didático, senão eles nem vão entrar na minha plataforma. Então, cara, isso é um super must have. Um should have, que às vezes a gente como produto quer que tudo esteja perfeito e, por exemplo, cara, o botão de redefinir a senha, de fato, precisaria estar na primeira entrega nossa? Quantos usuários vão redefinir uma senha? Ele, de fato, seria um must have ou um should have que poderia estar? Tu entregou, tu vai vendo ali quantos usuários e depois tu faz essa entrega da funcionalidade. Então, são itens, sim, que são bem importantes para as entregas, mas poderia esperar uma segunda versão para a gente fazer a primeira entrega mais rápido, que não seria um item super essencial para a funcionalidade ali que tem. O could have são as funcionalidades que possuem a parte de valor, né? Tipo, expressa valor, vão agregar em a parte das jornadas, mas poderia ficar numa terceira entrega que fazem partes para, tipo, deixar mais robusto o seu produto. E won't have é aquela coisa, cara, não tenho certeza se essa funcionalidade vai funcionar para os usuários, é algo, uma ideia legal, mas nesse momento não é algo estratégico que a gente quer pegar. Então, usar isso como base faz muito sentido. E esse framework é muito para quando a gente não tem algo totalmente em produção, tu está fazendo lançamento, sabe? Então, esse é algo bem legal. Muito bom. Vários frameworks aí. Tem mais um framework? Você pediu para te lembrar para dar um exemplo do Quick na Creditas. O Quick Win, eu dei lá o exemplo dos Quick Wins na parte de o impacto e esforço. Esse foi. Ah, tá, perfeito. Tem o do Cano também, mas esse é muito específico para determinadas partes do produto. É quando tu já tem uma base de usuários bem expressivas que usam o seu produto direto. E aí são aqueles usuários muito early adopter, que a gente fala, ou que está muito engajado com a sua empresa, etc. Mas essa é uma parte de uma análise muito rica, É que eu não faço todas as vezes, porque ela é bem custosa de fazer, demanda tempo, mas é uma boa opção para a gente fazer uma predição do que os usuários ficariam mais contentes de acordo com as funcionalidades que a gente pode implementar dentro do nosso produto, que o nosso produto já está completo, não é que nem o do Must Have, que a gente vai ver quais são os itens essenciais. Mas é a gente fazer uma lista de funcionalidades que serviriam para eles e a gente fazer a seguinte pergunta para eles. Cara, como tu se sentiria se a funcionalidade fosse ou se não fosse implementada? E aí vai falando sobre funcionalidade e funcionalidade. Aí ele teria que responder as perguntas de praxe. Se é, eu gostaria muito que fosse assim, eu acharia bom se fosse assim. Cara, não tenho uma opinião, nunca nem pensei nessa funcionalidade. Eu preferia que não fosse assim. Eu, cara, muito ruim isso. Por que que tu ia implementar esse negócio? E aí, tu vai fazendo essas pesquisas com, no mínimo, 10 pessoas, que é uma pesquisa qualitativa para tu entendendo os porquês disso, e aí tu tem uma base de usuários, se tu vai na qualitativa para ter mais dados, na quantitativa tu só manda o formulário, né? Mas tu tem uma base de funcionalidades que tu explica elas e, tipo, tu vê o sentimento da pessoa se tu implementasse alguma coisa parecida com isso ou não. E aí entra muito, tipo, os protótipos de usuário também, mostrando as funcionalidades ali, para, claro, eles entenderem do que tu tá falando para analisar. E essa é uma outra parte de priorização muito legal, que ela é totalmente voltada para o usuário na parte do engajamento deles, etc. Então, também é um outro que eu uso. Mas o disparado é o primeiro lá, de impacto e esforço. Vocês usam esse também bastante, Dan? O impacto e esforço, sim. E aqueles que eu falei, Rice, Gooch, é legal para você ter uma... Quando você tem um contato com o C-Level, é bem legal você ter o Gooch para que você tenha essa visão estratégica justamente dos stakeholders do C-Level. Tá, esse Gooch é o quê? Ele é uma matriz de gravidade, urgência e tendência. Que aí você consegue entender qual a tendência dessa demanda piorar com o tempo, qual a urgência dessa demanda, né, e qual a gravidade. Aí você consegue traçar isso com o esforço. Então, você já tendo um tech lead, já na, vamos dizer assim, na call ali, na conversa, você já consegue traçar o esforço daquilo. E aí você traz, você faz as multiplicações dos números. Então, gravidade vai de 1 a 5, cada um dos itens, né? Você faz a multiplicação e você consegue pegar qual que é o, vamos dizer assim, a prioridade pelo número maior. E assim, né? Usando esses... Quer falar alguma coisa? Ah, tá. Usando esses frameworks... Dá para a gente, pelo menos, quem está escutando, ouvindo aqui a gente, ter uma noção de priorizar as demandas. Mas aí tem a segunda parte, né? Que é a segunda parte, não. A parte final desse processo, que é pegar os resultados e ver o que rendeu, né? E assim, ô Renata, nesse ponto, até pensando em processo mesmo na prática, que eu não tenho conhecimento nisso. O pessoal de produto já cola junto contigo para estar... fazendo essas avaliações juntas e vocês chegam numa conclusão em conjunto, como que funciona? O pessoal de produto tem o hábito mais de olhar esses números sozinhos e um pouco mais independente, ou até adicionando um pouco mais, qual seria o cenário ideal na tua visão, Renata, também? Boa. Bom, do meu lado, eu trato direto com os PMs, assim, então eu falo com eles direto, e daí... É uma via de mão dupla, né? Então, botou uma feature no ar, eles já nos chamam desde a parte do tagueamento. Então, garantir que, tipo, pedir ajuda para como que aquela feature vai sair de tag mesmo. Então, esse clique no botão, a gente vai botar esse nomezinho. Então, a gente faz esse apoio, a gente ajuda eles nisso. Faz tagueamento, a gente ajuda na validação, validou, foi para a prod, a gente pega o dado. Se é uma feature muito estratégica, então é uma feature que vai mudar ponteiro, que a gente fez todas as matrizes lá, ver que vai gerar grana e tudo mais, a gente acompanha bem de perto. Então a gente faz o dash, a gente faz uma reunião semanal, traz o time, deixa online o dash também funcionando e vão olhando. Quando é feature muito pequenininha, pontual, tipo troca de botão, uma coisa que não necessariamente vai mudar muito parte financeira, assim, negócio e tudo mais, é muito mais experiência mesmo. Então, tipo, sei lá, agora a gente mudou um gráfico barra para pizza, uns detalhezinhos assim, a gente não acompanha tanto no detalhe. E daí, minha visão, e é o que a gente tenta muito na empresa, é cada vez mais dar autonomia para o time de produto, então deixar alguma coisa pronta para eles conseguirem, tipo, entender como que o produto deles está indo. coisas muito mais avançadas, pontuais, que a gente precisa fazer muitos, muitos cruzamentos. Então, ah, esse, eu quero ver quem clicou aqui, contratou um produto que é de um segmento X, que é um perfil Y de clientes. A gente começa a fazer muitos cruzamentos, a gente traz para dentro. Se é só, putz, quero ver se o volume de cliques aumentou ou caiu, a gente deixa um pouco mais na mão deles. Então, em resumo, eu estou grudada nos PMs, tipo, é meu principal stakeholder, a gente está sempre juntos. Eles nos passam o que vai acontecer, a gente participa desde o início, então, desde o protótipo, a gente vê como que está, onde que a gente vai querer que mapeie as informações, faz o dash, acompanha, e depois, quando fecha, ó, validou, deu certo, rolautou, a gente deixa o dash disponível e para de ficar acompanhando também no detalhe, sabe? Interessante que ela falou uma frase, já vou até passar pra Tisa, que eu achei bem legal. Tudo que ela falou foi legal, tá, gente? Não é isso, mas uma específica que eu gostei bastante é que ela falou que o principal stakeholder dela é o pessoal de produto. Bem... Olha, top, né? É, bem top. Não, mesmo. A Rê foi falando, foi me dando, tipo, o calorzinho no coração ali, que eu fiquei, ai, gente, que lindo, deveria ser sempre assim, né? Porque, cara, é verdade, como é que a gente coloca algo em produção e depois não acompanha os números? E uma coisa é a tua visão dos números, outra coisa é alguém que é especialista e tem muito know-how nessa parte, e é o time de analytics, e é trazendo a visão deles também, e vocês debatendo sobre, tu consegue trazer muitos mais insights do que poderia melhorar, o que, que a gente estava esperando, o que, que às vezes, a interpretação dos dados, saber interpretar os dados é muito importante para ir voltar para a parte do começo da jornada de discovery, para começar outras entregas, melhorar a parte do que tu entregou. Então, essa parte é mega, mega importante. É, a gente fez uma... A gente fez duas features. Uma delas era... E todas relacionadas a produto, né? Então, a recomendar um produto para o cliente. O outro era ele fazer o seu objetivo. Então, qual que é o meu objetivo e o que, que eu posso contratar para esse objetivo? E a gente viu, tipo, teste A-B, né? O pedaço não recebeu, o pedaço recebeu, fez lift, não mudou nada o lift. A gente, como é impossível. Tipo, a gente vai fazer uma recomendação, tipo, usou data science, modelagem, toda uma ideia, uma inteligência por trás da recomendação, e não faz diferença nenhuma, não é possível. E daí a gente começou a fazer drill down, daí a gente viu que para clientes mais com menos grana, então mais inexperientes, daí tem os clusters lá, funcionou, porque a recomendação fazia eles não precisarem pensar no produto, eles já pegavam e sabiam direitinho. Para quem já era mais experiente, já tinha mais tempo de casa e tudo mais, a feature não fazia tanta diferença. Quando a gente botava no bolo, a gente tem muito mais clientes antigos do que novos. A gente tem, sei lá, uma base de 1 milhão de clientes, 30% nem isso é novo. O resto do antigo já está na casa há muito tempo. Então, quando a gente botava no bolo, a gente não via. Quando a gente começou a quebrar em perfis de clientes, a gente, opa, essa feature serve para esse público. Beleza, então eu descobri isso aqui. Agora eu vou fazer essa feature para esse público. Daí a gente começa a direcionar também. Então foi muito legal essa análise. Até foi uma pessoa aqui do time que fez. E tipo, foi até mudou o mindset. Tipo, ah, por que a gente está olhando um cliente que tem até 6 mil reais se a nossa base vai até 300? Porque até 300 não faz diferença nenhuma. Agora até 6 vaz. Então, tipo, por isso que a gente está olhando esses caras. Então, até a mudança de categorias. Né? Não, é. Legal que cruza até com o CRM, né? Até as formas de contato, né, com esse cliente, né? Exato, exato. Não, isso também, tipo, daí a gente viu, putz, a gente tinha um volume muito grande de clientes entrando e poucos clientes clicando, mas os que clicavam, contratavam. Falou, tipo, isso aqui tá no segundo scroll da tela, vamos subir, sabe? Ou então vamos comunicar, vamos falar com o CRM, vamos falar CRM, não. Avisa que a gente tem uma feature nova dentro do app para os clientes conhecerem. Porque a gente via que quem entrava não convertia, chegava. Só que o topo do funil estava ruim, sabe? Então, esses detalhezinhos que a gente vai trocando sempre com o time de produto e tecnologia. Muito bom. Muito bom. A Isa, a Isadora tá criando agora. Vem cá, Renata. Vem trabalhar comigo. Né? Renata, vem aqui, a gente pode conversar. Eu e o time inteiro tem que vir. E assim, isso é uma dúvida nesse ponto, Isa. A partir de tudo isso que você pega, pode mudar a priorização depois? Ah, totalmente. Tipo, totalmente. Aí encaixa, essa tua pergunta encaixa bastante com o que a Rê falou lá no início. Tá, mas tu já tem todo o backlog definido? Cara, tu tem uma diretriz, sim, de onde tu vai que, cara, se tudo que tu imaginar acontecer, vai seguir para ali. Mas quase impossível que tudo que tu imaginou, de fato, vai acontecer, porque todos esses insights novos geram mais demandas, mais ideias, mais experimentos, mais novas implementações. Então, muda totalmente com esses insights o nosso não é escrito, não é escrito em pedra. Bem isso. E assim, o Isa, fazer uma pergunta aí para, de maneira resumida, para passar para o pessoal, que é a pergunta aqui da live, né? Como priorizar uma demanda, Isa? Como que faz isso? Não, mano, a live foi sobre esse assunto? Ah, uma coisa resumida? Mas dá um resumo, pessoal. Cara, para mim é, se eu pudesse botar um tweet, é tu entender o que, que é essa, né? Tu entender qual que é a demanda, então qual que é a dor do usuário, que dados a gente tem com isso, e se a gente não tem dados, como tu busca os dados para tu poder priorizar isso? Então vai atrás dos stakeholders, dos clientes, dos números que tu tem, benchmarks, análise de mercado, e aí sim, uma vez embasado com todos esses dados, tu vai conseguir priorizar a tua demanda na tua parte de impacto no usuário. E aí depois envolve todo o teu time, com certeza de UX e desenvolvedores, para ver muita parte de esforço, que assim tu vai ter tipo uma demanda muito bem priorizada de quanto tu vai conseguir aportar de valor e em quanto tempo isso vai demorar para estar para os usuários. E aí o ciclo é contínuo. Eu gostei da frase, eu vou usar isso nas próximas vezes. Em um tweet, falar o volume. Nossa, gostei muito dessa frase. Meu muito tweet bom. Foi meio comprido, tem que melhorar os não, tweets. Não, mas tá bom, foi vários tweets. Foi o tweet com aqueles replies dentro do tweet. Tu devia falar isso pra gente no começo, que a gente já vai pensando antes de entrar na live, Rodrigo. Qual não, mas tem que pegar de surpresa, tweet, legal a surpresa aí, tem que ser espontaneidade. É. Se fosse teste, eu ia falar em 300 caracteres. Bom, aí se fosse Analytics, né, a Renata Vieira, quantos utilizaram os 300 mesmo? Né? Ele leu até o final. Deu tempo tanto que ele ficou na tela de ler. 300 é o suficiente, né? 300 é o suficiente. Mas tu fica meio bitolado nisso, que eu tô acompanhando tipo, os números, eu fico toda hora olhando uma coisa, como que tá o pace da live, assim. Aí chega o dev e fala assim, ó, 300 às vezes não dá, ó, não tem impeditivo aqui, vai ser complicado, tal. Vai ter que ter um scroll na tela, não vai dar. Estão usando o symbol, não tá rolando, né? Aí vai ter que ativar o X pra ver a usabilidade, aí já era, aí já vai virar uma demanda gigante. Não, demorou demais. Meu Deus. Bom, beleza, Isa. Tem alguma coisa pra tá... Quer comentar alguma coisa final, Isa, que a gente vai tá encerrando a live. Cara, só agradecer, acho que foi um papo muito bom, foi muito legal o convite, obrigada, Rodrigo, obrigada, Rei, Dan, aí, acho que um papo muito legal essa troca, né, porque a gente para pensar no que é a nossa ideia, no que é nosso dia a dia, mas quando tem outras pessoas que somam, faz toda a diferença, e o bate-papo aqui foi muito fluido, foi muito bom, obrigada mesmo. Muito bom. Tinha mais papo, hein? Só para avisar que tinha. A gente podia ir longe aí. Dá para fazer uma V2. Mas vai ter uma V2 até já... Enfim, hoje é o penúltimo episódio da primeira temporada do Codando TV. Caso vocês não saibam, a gente vai fazer uma pausa, provavelmente dezembro... Provavelmente não, dezembro com certeza, e provavelmente boa parte de janeiro. A gente vai estar voltando na segunda temporada, mas ainda é o penúltimo episódio, a semana que vem é o último. Então, semana que vem também estejam com a gente. E a Isa já foi convidada para a segunda temporada, então tem mais Isa aí para a segunda temporada. Olha aí. Queria agradecer a todos. Uma live diferente. Eu queria agradecer a todos que estão vendo. Deixa o seu like, compartilhe o canal. A gente chegou na nossa meta, que era a meta do ano de 500 inscritos. A gente agora está fazendo dobrar a meta. Então vamos ver se a gente tenta alcançar 1.000 inscritos daqui para frente. Lógico que vai demorar um pouquinho, mas a intenção é que a gente tente chegar lá. Então ajude compartilhando o vídeo, se inscreva no canal. Caso você não saiba, também existe Codando nas plataformas de podcasts, então se fica ruim às vezes ver no YouTube, é só colocar no Spotify e outras plataformas que vai estar os episódios lá, tá bom? Bom, obrigado aí, Isadora, obrigado a todos, e acabou mais um episódio do Codando TV. Abraço. Obrigada, gente. Valeu, pessoal.